é uma tela. É uma tela de concreto. E aquarela. Obra da capa não revela as linhas. Não me sufoca, pois sigo na minha. Vaga na bala, cê vai mais um dia. Abra cadabra, sumindo a neblina. De fumaça do fogo da sabedoria. Sendo a chama queimando toda a demasia. Cura que vê, não me tira feridas. Nem mate remédio, prefiro salinas. Fora de rota, faço rima, mate da via sobre o cinza. Gasto tinta, rabiscando convida. Tempo que passa, mensagem que fica na luta. Derrota também fortifica. Nem toda vitória é chamada conquista. Perseverante, nem sempre otimista. Um grão de areia, sou mais um jogado nessa louca ilha. Em meio ao universo, somos pequenas formigas. Onde se olha, ninguém se percebe. Veja além da melanina. Minha aurora é o que me inspira. Levo na caligrafia. Sangue a cada linha. Gangue pra minha família. Corre atrás quem acredita. Não adianta gastar saliva. Que só fala é parasita. Com meu pé nunca caminha. Pô, para que de louco tem um sintoma. Trabalho com paro que se tornasse. Por culpa da prática. Sem muita teoria, mas sempre atento na pista. Pra se ver, nem vale oculista. Perceber o que limpa sua vista. Olho no peixe, outro na felina. Para um pouco, sinto e viva. A diferença faz quem fica. A referência é correria. Sistema cobre os direitos como lençol. Meu grito de existência na lata, tinta neutral. De sol a sol, tô pra vencer, não só disputa. Valor de cada luta, tuta conduta testada. Albertini, DJ, tem rima pesada. Facção noturna, conexão na pancada. Conquista cobrada, nada nocivo, sangue e suor. Direto de SPZL, ganga corró. Do pó ao pó viemos, retornaremos. Hoje nós podemos bem mais do que queremos. Loucos, escrevemos na madrugada. O meu cigarro não é Marlboro, é free. Chego pesado no golpe de Maiguei. Máximo respeito a cada MC. E quem pensou que eu só rimo pra divertir? Hoje a brincadeira é canção além do existir. Um grão de areia corre a ampulheta e desperta meus sintomas. Moscou é lona, nessa viagem eu não vim de carona. Se a correria é referência mesmo sem diploma, só leve e traz, não soma. Um grão de areia corre a ampulheta e desperta meus sintomas. Moscou é lona, nessa viagem eu não vim de carona. Se a minha receita é tarja preto, bez me tira o coma. Mundo relax, passa goma. Enquanto a chuva cai, eu aproveito o mundo. Atrás de condomínio se sentem inseguros. Não sabe de nada, mas acham que sabe de tudo. Enquanto isso, eu só observo a tinta escorrendo no murão. Tô de fuga, coloca o capuz e vai pra lutar. Senão não tem vitória nessa trajetória. São várias histórias nas nossas memórias. São dias de luta e dias de glória. Empunhe sua lança pra deixar na história. Somos poetas com mentes inquietas. Não caia nessa de ilusão na festa. Represente sua quebra, nem que quebre a métrica. Liberte sua alma, sinta o karma. Se acalma, negou por quê? Nós somos só mais um grão de areia ao redor dessa grande fogueira. Olhe pra cima e veja a lua cheia. Só de estar vivo é um presente, a pulsação na via. Forçando meus limites pra chegar em algum lugar. Me auto superar, honrar os fiéis. Surfistas do asfalto, amantes do álcool. Viciados em palco, adrenalina milhão. Eu tenho três da contenção dos mics. E o tempo vai, pra nunca mais voltar. Faça valer o instante, encontrei motivação no velho livro da estante. Pros que me viram distante, eu só tenho a dizer que a negação é frustrante. Acompanha gerações, cria desilusões. Babilônia é sinônimo das perdições. Na terra de ninguém, só poucos te querem bem. Para olhares supérfluos, você vale o que tem. Ainda bate coração, só o começo da missão. Falam tanto de união, por falsa aperto de mão. Irmão, o fato está no peito, seu sonho é o que te move. Fugadas, psicose, um corte, um trago. Um estrago de uma mente em estadalhaço. Sônia sem abraço, sonhaço. Acordado quando eu durmo, eu só apago. Alados na escuridão, não vão temer, só renascer. A cara fase cumprida. Abre-se uma nova página de vida. E ninguém sabe o final, então aprecia a jornada sem se vender para o mal. Dando alma e vida eterna, essas letras que entram pelos ouvidos direto pra sua cabeça. Um grão de areia corre a ampulheta e desperta meus sintomas. Moscou é lona, nessa viagem eu não vim de carona. Se a correria é referência mesmo sem diploma, só leve e traz, não soma. Um grão de areia corre a ampulheta e desperta meus sintomas. Moscou é lona, nessa viagem eu não vim de carona. Se a minha receita é tarja preto, bez me tira o coma. Mundo relax, passa goma.